E sejam vocês muito bem-vindos a mais um episódio do Podpá, só que hoje não é só mais um episódio, né, Guilherme? Não? Não. Hoje é o início, a primeira grande produção do Podpá. Sim. Que é a série Candidatos. A série Candidatos, eu cordialmente gostaria que você fizesse, às vezes, explicar o que será a série Candidatos do Podpá. Nós somos o podcast itinerante de São Paulo. Nós somos um podcast que falamos sobre diversos assuntos, porém, há um bom tempo a gente já está preocupado com as eleições de 2018 e a gente vê que a mídia não trata muito o assunto como deveria, ninguém apresenta de fato quem são os candidatos, qual é a carreira dele, qual é a história, o que tem por trás das propostas. Pensando nisso, eu e o Thiago, a gente tomou como desafio fazer uma série sobre todos os candidatos presidenciáveis às eleições de 2018. Então nós vamos fazer uma série com cada um dos 19 candidatos que estão aí no pleito. Cada um dos candidatos nós vamos citar a história, a carreira política, as polêmicas da vida de cada um deles, a atuação política de cada um deles e as propostas que eles têm para 2018, juntamente com as nossas opiniões como eleitores no final de cada episódio. Vai funcionar da seguinte forma: nós vamos fazer um episódio dedicado a cada um dos 19 candidatos, sendo, portanto, 19 episódios. Esses episódios vão ser postados aí no nosso feed. Serão mais ou menos 2 episódios por semana, um na segunda e outro na sexta-feira. Então, se você acompanha aí o Podpá regularmente, extraordinariamente, durante a série Candidatos, nós faremos isso e terminaremos a série Candidatos em outubro, uma semana antes das eleições que estão marcadas para o dia 7 de outubro. Eu já falei um pouquinho como funciona. São 19 candidatos e qual é o critério desse programa. Primeiramente, os candidatos têm que ser oficializados pelos partidos e serem elegíveis. Portanto, deixamos de fora Luiz Inácio Lula da Silva, que é o pré-candidato anunciado pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Ele foi escolhido pelo partido, porém ele é inelegível e por isso nós não faremos um episódio dedicado a ele. E também deixamos de fora Valéria Monteiro, que é pré-candidata, porém não é reconhecida pelo seu próprio partido, o PMN. Nessa série, nós vamos focar apenas em apresentar os fatos, né, a história, e só no final vamos dar nossa opinião, tentando aqui sempre ser o mais imparcial possível. Lembrando que na atual conjuntura dos fatos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontra-se preso em segunda instância, por isso inelegível pela lei, por isso a gente não vai abordar, tá bom? Por mais que o PT insista em lançá-lo como pré-candidato, ele já se enquadra na lei da ficha limpa e torna-se inelegível, portanto. Para dar mais dinamismo à série Candidatos e também aproximar um pouco mais cada candidato dos episódios e dos ouvintes, consequentemente, entre um bloco e outro desse que a gente já explicou, a gente coloca o abre aspas, né? Que o que são os abre aspas? Os abre aspas são aí frases célebres dos candidatos e frases que elucidam um pouco mais e mostram em apenas uma frase as posições políticas deles ou o que eles acham de determinados assuntos ou como eles reagem às polêmicas. Eles sempre têm que trazer aqui frases que sejam condizentes com o programa. Exatamente. Enfim, dadas as explicações, vamos ao primeiro episódio da série Candidatos. Exato, mas antes de darmos início de fato, gostaria de desejar a todos boas-vindas. Queremos que vocês falem conosco, a gente vai deixar os meios de comunicação no final do programa, então ouçam até o final. E é isso, e vamos dar início à série Candidatos, oficializada agora, vai ficar para a história, pelo menos para a nossa história vai ficar. E dando início aí à série Candidatos, senhor Guilherme, quem seria aí o nosso primeiro candidato? Ah, é ele, né? É ele quem, rapaz? Tá ok? Tá ok? Jair Bolsonaro. Mas vai começar comigo mesmo? Vai com você mesmo. É ele mesmo. Jair Messias Bolsonaro nasceu em 21/3/1955, atualmente com 63 anos. Ele é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Seu estado civil é casado. Já explicando aqui, a gente procura trazer prêmios e honrarias, né, para os candidatos, caso eles os tenham. E no caso aqui, o Bolsonaro, ele é capitão do Exército Brasileiro, pelo 9º Grupo da Artilharia de Campanha e 8º Grupo da Artilharia de Campanha Paraquedista. Sua formação é pela Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Como profissão, Bolsonaro acumula a profissão de militar, da reserva e político também. Seu partido é o PSL, o Partido Social Liberal. Eu sou o Thiago Almeida. E eu sou o Guilherme Souza. E vamos aí ver sobre a história do Bolsonaro. Iniciar a série Candidatos. O vamos aí falar um pouquinho sobre a trajetória do Bolsonaro. Daqui para frente vamos chamá-lo só de Bolsonaro, porque é como ele é amplamente conhecido e como vai ser a corrida presidencial aí do pleito de 2018. Bolsonaro nasceu em 1955 em Campinas, no interior de São Paulo, como dito no começo do programa. Sim, ele é filho de Percy Geraldo Bolsonaro e de Olinda Bonturi Bolsonaro. Esses nomes, obviamente, são de origem italiana. Percy Geraldo Bolsonaro, ele trabalhou na cidade de Campinas, ele foi dentista não formado, trabalhou ajudando muito a comunidade, também trabalhou em uma mina de chumbo. Bolsonaro iniciou os estudos na Escola Municipal de Ribeira, em São Paulo, onde ele fez o ensino fundamental. Também estudou no Grupo Escolar Siqueira de Moraes, em São Paulo, na Escola Municipal Sete Barras, em São Paulo, no Ginásio Estadual Eldorado Paulista e também em São Paulo, e aqui ele faz o ensino fundamental 2. Nessas três escolas que eu citei anteriormente, ele cursa a primeira fase do ensino fundamental. Já no ensino médio, ele estuda no Científico Estadual Eldorado Paulista, lá em São Paulo também. Em 1971, ele faz um curso no Instituto Universal Brasileiro por correspondência de eletricidade. Interessante, né? Porque hoje a gente tem aí um método de ensino famoso, né? Que é o ensino à distância. O EAD. Que é muito facilitado hoje pela tecnologia, né? Pela informática, mas já existia, sempre existia, na verdade, né, por correspondência. É bem interessante citar esse papo. Em 1974, ele inicia os estudos na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Sim, ele se forma em 1977. A AMAN, que é uma escola militar que fica lá no Rio de Janeiro, em Resende. Ele estuda na AMAN e se forma depois, paralelamente a isso, em Educação Física. E aí ele já começa a sua iniciação para se tornar um militar. Ele se torna mestre de paraquedismo também durante esse período e começa aí o seu serviço militar. E nesse período ele se torna mestre em paraquedismo. E vamos falar um pouco da carreira militar dele, né? Concluiu o curso de paraquedismo militar em 1977. Um curso muito interessante, porque 250 estudantes começaram, mas terminaram somente 35. E nesse período, Bolsonaro se torna mestre em paraquedismo. Vale lembrar que o paraquedismo é uma honraria muito alta dos militares, são considerados aí militares de elite. Ele também participou do 21º Grupo de Artilharia de Campanha, em 1978. Participou do 9º Grupo de Artilharia de Campanha Niuakue, de 1979 a 1981. Em 1982, ele se forma em Educação Física. Sim. Logo após isso, ele participa de um curso de mergulhador autônomo em 1985. Entre 1983 a 1986, ele participa do 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista. Em 1987, ele conclui a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Em 1988, ele participa da Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento do Exército. Só é importante ressaltar um fato aqui da história de Bolsonaro, tá? Em 1986, ele fica preso durante 15 dias. A gente vai dar mais detalhes sobre isso futuramente dentro do episódio. E em 1988, ele vai para a Reserva Militar. Exato. E ainda em 1988, ele se filia ao Partido Democrata Cristão, PDC. E abre aspas para Bolsonaro. Nosso país é viável, tem um povo trabalhador e um território rico em reservas naturais. Temos apenas que estancar a hemorragia. Fecha aspas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira política do Bolsonaro. O Guilherme explicou lá no começo do programa que a abordagem da série Candidatos vai ser um pouquinho da trajetória pregressa do candidato, um pouco da carreira política do candidato, caso tenha, seguidos de propostas, depois de polêmicas e finalmente as nossas opiniões. Então agora a gente vai falar sobre a carreira política. Em 1988, posteriormente a se filiar ao PDC, o Bolsonaro se candidata a vereador no Rio de Janeiro. O partido é o PDC, Partido Democrata Cristão. Ele tinha, à época, 33 anos e conseguiu 11.062 votos, que o elegeram. Gastos da campanha não disponíveis. Os dados da campanha não estão disponíveis porque, durante essa série de candidatos, nós tivemos alguns problemas para acessar o site do TRE e do TSE, que nem todos os dados eles têm em acervo. E alguns dados também têm acervo, mas estão indisponíveis. Nesse caso, a gente não conseguiu acessar. tão pouco quanto a atuação dele como vereador. Por ser um cargo eletivo já há muito tempo, nós não conseguimos registros da atuação dele como vereador. Exatamente. Importante lembrar que em alguns momentos aqui a gente vai falar que alguns dados não estão disponíveis, e isso quer dizer isso que o Guilherme acabou de explicar, ou que a gente também possa ter tido alguma impossibilidade, algum entrave de acessar. Os dados podem, de fato, existir, mas até a gravação do programa a gente não conseguiu acessar por alguma impossibilidade. Os links estão aí para quem quiser tentar. Exatamente. Em 1990, ele se candidata como deputado federal pelo Rio de Janeiro, partido ainda do PDC, Partido Democrata Cristão. Na época, ele tinha 35 anos e conseguiu 67.041 votos que o elegeram. Gastos da campanha também não disponíveis. Em 1990, um pouquinho da atuação dele, né? Ele se tornou membro da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em 29 de setembro de 1992, foi um dos 441 deputados que votaram a favor da abertura do processo de impeachment do então presidente da República da época. Sabe quem é? Não lembro. Você pode me refrescar? Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello, uma breve pausa aqui, tá? Porque Fernando Collor de Mello foi impeachado, né? Esse termo não tá errado, não sei assim esse termo. Mas ele volta esse ano, né? Volta, será? Volta. Fica de olho aí na série candidatos. Exatamente, né? Fiquem de olho aí, porque possivelmente vai ter aí um episódio sobre Fernando Collor de Mello. Quatro anos depois, em 1994, ele se candidata a deputado federal, novamente, pelo Rio de Janeiro. O partido dessa vez é o PPR, o Partido Progressista Reformador. Na época ele tinha 28 anos e conseguiu 111.927 votos e conseguiu, portanto, se reeleger. Gastos da campanha não disponíveis. Sim, ele trocou de partido, como vocês bem repararam, porque um ano antes, em 1993, ele ajuda a formar e se filia ao Partido Progressista Reformador, o PPR. Vamos falar um pouquinho da atuação dele em 1994. Ele foi favorável à quebra do monopólio dos governos estaduais na distribuição de gás canalizado e à mudança no conceito de empresa nacional. Ele também se posicionou contra a abertura da navegação de cabotagem às embarcações estrangeiras e a abolição do monopólio estatal nas telecomunicações e na exploração do petróleo da Petrobras. Em julho de 1996, ele se manifestou contra a aprovação da contribuição provisória sobre manutenção financeira, a famosa CPMF, que antigamente era chamada de IPMF. Em 95, um ano depois da sua eleição, o Partido Progressista Reformador, o PPR, se funde com o PP, o então Partido Progressista, formando então o Partido Progressista Brasileiro, o PPB. Quatro anos depois da sua reeleição, ele se candidata novamente em 1998 a deputado federal, ainda pelo Rio de Janeiro. Dessa vez o partido é o PPB, Partido Progressista Brasileiro. Na época ele tinha 43 anos e conseguiu 102.893 votos, que corresponderam a 1,45% dos votos válidos da época e o reelegeram. Gastos da campanha também não disponíveis. Vale lembrar que vocês vão ver aí que a carreira toda política de Bolsonaro sempre foi como deputado federal. Em 1998... um dos principais destaques aí da atuação de Jair Messias Bolsonaro foi a reforma da Previdência, que propunha o estabelecimento de um teto para as aposentadorias dos funcionários públicos e a adoção dos critérios de idade mínima e de tempo de contribuição para a concessão de aposentadorias do setor privado. Ele foi a favor dessa norma. Ele assumiu seu novo mandato na Câmara em fevereiro de 1999 e tornou-se titular da Comissão de Constituição e Cidadania e da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. E aí, quatro anos depois, nas eleições de 2002, Guilherme, como muito bem já avisou a todos nós que estamos ouvindo, o Bolsonaro se candidata novamente a deputado federal pelo Rio de Janeiro, partido ainda PPB, Partido Progressista Brasileiro. À época ele tinha 47 anos e conseguiu 88.945 votos. Corresponderam a 1,10% dos votos válidos da época e o reelegeram. Desta vez temos gastos da campanha. Olha aí. A receita da época da campanha foi R$28.755,17. E despesa foram a mesma quantia. R$28.755,17, que deixou aí de sobra nada. Em 2002, ele foi titular das comissões de Constituição e Justiça e Cidadania, de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, e de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Ainda no início de 2003, ele se declarou contrário à reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Ainda naquele ano, ele deixou o PPB, o Partido Progressista Brasileiro, para se filiar ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, no início de 2005. Logo depois, ele deixou o PTB e se filiou ao Partido da Frente Liberal, o PFL. Porém, em abril, ele deixou o PFL e foi para o Partido Progressista, que desfez a fusão. e voltou a ser o PP. É importante aqui lembrar, né, caso vocês estejam achando estranho essa mudança constante de partidos, né, até a data posterior às gravações e às pesquisas, né, dos candidatos, a gente também achou estranho, né, quando começou a ver isso aí. Sim. Mas vocês vão perceber ao longo da série Candidatos que isso é uma prática até considerada comum, podemos dizer comum, né, sem engano, é uma prática comum. Sim, aí. Não é à toa que nós temos a abertura de janelas partidárias, onde os candidatos, onde os deputados podem mudar de partido. Exatamente. E aí, em 2006, agora pelo PP, o Partido Progressista, Jair Bolsonaro se candidata a deputado federal pelo Rio de Janeiro mais uma vez. Novamente, o partido é o Partido Progressista, o PP. Na época, ele tinha 51 anos e conseguiu 99.700 votos, que o reelegeram. Temos também gastos da campanha. De receita, foram R$20 mil. Fechadinho. E despesas foram a mesma quantia, R$20 mil, que deixou de sobra nada. Você falou fechadinho, nessas eleições a gente tem um dado importante, é. Porque houve somente duas doações para a campanha do Bolsonaro. Opa! Uma dele mesmo, que doou R$10 mil, e outra de uma outra pessoa que está aí linkado para quem quiser consultar, que doou R$10 mil. Então o próprio Bolsonaro bancou aí 50% da sua própria campanha. Literalmente metade. É. Em 2006, ele foi titular das comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania, e de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Também foi da Segurança Pública e do Combate ao Crime Organizado. E aí, 4 anos mais tarde, em 2010, Bolsonaro se candidata mais uma vez a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Partido ainda o PP, Partido Progressista. Na época ele tinha 55 anos e conseguiu 120.646 votos, que corresponderam a 1,51% dos votos válidos da época e o reelegeram. Temos também gastos da campanha. Dessa vez foram R$196.379,86. De despesas foram R$196.369,38, o que deixou aí de sobra R$7,48. E vem cá. O que dava pra fazer com R$7 em 2014 e 54 centavos? 2010. Rapaz, em 2010, com R$7. E 54 centavos. E 48 centavos. 48 centavos. E 48 centavos, eu acho que... R$7,50, porque, né? O Brasil nunca usou as moedas de um centavo, né? Vamos dizer a verdade. Bom, acho que dava sim pra você pegar ali um final de semana, na sua casa lá, estavam estudando, certo? Nós éramos estudantes na época. Acho que conseguiríamos sim ir ao mercado e comprar um pacotão de salgadinho e um refrigerante para comer aí pelo menos no sábado e no domingo. E trazendo aí o último cargo aí político da carreira do Bolsonaro até então, porque ainda está em vigência, Bolsonaro se candidata em 2014 a deputado federal, mais uma vez pelo Rio de Janeiro, partido ainda o PP, Partido Progressista. Na época ele tinha 59 anos e conseguiu 464.572 votos que o reelegeram. Aqui também não temos gasto da campanha. Os dados da campanha de 2014 existem, tá? Só que até o momento dessa gravação eles estão indisponíveis. Vamos fazer um apanhado da atuação do Jair Bolsonaro entre 2010 e 2014. Ele foi contra a anistia do Caixa 2 e integrou aqui algumas outras comissões na Câmara dos Deputados. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Trabalho e Servidor Público. E abre aspas para Bolsonaro. Fecha aspas. E agora a gente vai dar início ao primeiro bloco de propostas. A gente já explicou o formato do programa, não vamos ser pedantes nisso. Nesse bloco a gente tenta levantar o maior número possível de propostas dos candidatos, lembrando que isso aqui são as propostas que a gente achou, mas essas propostas podem mudar aí no futuro, no decorrer da campanha. Exato. Lembrando que são as propostas que a gente tem até a data de gravação do programa. Pode Sim. ser que essas propostas mudem, inexistam e etc. E vamos aí às propostas de Bolsonaro. Bolsonaro aí prevê como proposta fortes privatizações. Ele disse que divulgará somente em agosto, sendo que a Petrobras ainda não foi definida por ele e bancos públicos serão estudadas a possibilidade de privatização. Olha, tá meio claro que o Bolsonaro não vai privatizar a Petrobras, né? Eu acho que isso já é meio claro para todo mundo que acompanha os noticiários aí. Mas privatizando ou não, existem mais outras 100 e poucas estatais ainda, fora a fábrica de camisinha e tudo mais que o Estado tem, que podem ser privatizados. Então ele deve ter um plano de privatização aí já sendo estudado. Exatamente. Antes crítico, agora o Bolsonaro defende a manutenção do Bolsa Família, só que com auditoria. Essa é uma proposta dele, então, fazer uma auditoria no Bolsa Família. Uma reforma previdenciária também é uma outra proposta aí trazida pelo Bolsonaro. Lembrando que ele é veementemente contra a reforma previdenciária que o governo do Michel Temer tentou, sem sucesso, passar, né, porque não foi aprovada. Ele é veementemente contra, dizendo que em estados do país, a expectativa de vida chega a ser menor do que o tempo estipulado pela Previdência que o Temer tentou passar. E, na visão dele, ele quer fazer uma outra reforma aí que enquadre melhor essas pessoas. Ele que, inclusive, como deputado federal, votou contra a reforma do Temer. Exatamente. Mas lembrando que, independente do candidato que assumir a presidência da República em 2018, vai ter que lidar com a questão previdenciária. Não tem como governar sem resolver esse BO. Exato, isso é um adendo muito importante. Como militar assumidamente insatisfeito, né, com a segurança nacional, ele traz aí como proposta o endurecimento das leis penais. Bolsonaro tem suas posições políticas de segurança bem definidas e ele pretende fortalecer ainda mais essa questão do cárcere, né? Pessoas que são liberadas antes de cumprir sua pena, questão de indultos e tudo mais, ele pretende rever tudo isso aí. Uma reforma tributária rumo ao único imposto federal também é uma outra proposta aí do Bolsonaro. Só deixando claro aqui que vocês vão ver essa proposta muito mais vezes aqui durante a série Candidatos. Sim. Muitos outros candidatos vêm como proposta aí primordial. Basicamente é fazer com todos os diversos impostos que existem se tornem um só. Exato. Uma outra proposta aí de Bolsonaro seria a redução da maioridade penal. Ele tentou articular isso bastante vezes na Câmara, quase conseguiu quando estava sendo aprovado. É uma medida meio polêmica, porque o pessoal de direitos humanos, inclusive que o Bolsonaro não gosta muito, sempre apresenta o contraponto, mas é o que ele defende particularmente. Exatamente. Uma outra proposta aí do Bolsonaro é política de proteção da família e planejamento familiar. Essa proposta dele surge com aquela polêmica do kit gay, que não cabe aqui no episódio, mas, resumidamente falando, ele diz que as famílias têm que ter mais liberdade em relação à educação dos seus filhos e que ele é contra algumas posições doutrinárias dentro da escola. Resumidamente é isso. E ele traz aí como proposta essa política de proteção da família e planejamento familiar. Revogação total do Estatuto do Desarmamento é uma outra proposta e muito polêmica do Jair Bolsonaro. Sim, ele pretende revogar, como todos sabem. Bolsonaro defende aí a livre circulação, né, de armas entre os cidadãos de bem. E vamos discutir talvez isso um pouco mais adiante. Fim da indústria de demarcação de terras indígenas também é uma outra proposta de Bolsonaro. Falando sobre isso, né, ele é bem crítico, né, principalmente quanto aos quilombolas. Teve até polêmica com ele quanto a isso. Né, ele diz que impedem essas comunidades indígenas de exercerem atividades ali de extração. Ele dá como exemplo, existem fazendas do lado dessas comunidades quilombolas que conseguem extrair ouro com máquinas, e dentro das comunidades quilombolas eles extraem ouro de maneira manual ali, com a famosa peneira e as pedras e tal. E é por isso que ele é contra a indústria da demarcação de terras indígenas. Vale lembrar que essa proposta também tem um quê econômico, porque Bolsonaro defende a exploração do nióbio, que segundo ele vai ser muito lucrativo para o Brasil, esse tipo de minério e outros minérios também, e essas demarcações indígenas atrapalham, na visão dele, a exploração dessa riqueza. E aí, como última proposta que a gente trouxe para vocês do campo de propostas do Bolsonaro, é o fim do auxílio reclusão. Para quem não sabe, auxílio reclusão, para cada preso aqui no nosso país, a família recebe aí um salário pelo fato da pessoa estar presa e não poder trabalhar, ou seja, o Estado entende que aquela pessoa estaria trabalhando e não está trabalhando e remunera as famílias pela impossibilidade de trabalho dessa pessoa que está presa. E abre aspas para Bolsonaro. Queremos dar a grande sinalização de que nós podemos fazer o Brasil grande. Fecha aspas. E agora a gente entra no bloco das polêmicas. Lembrando que a gente vai fazer isso com todos os candidatos ao decorrer da série. E com Jair Bolsonaro, não seria diferente. Sim. E já adianto para vocês que o Bolsonaro... Coleciona algumas, muitas aqui. Eu me arrisco a dizer que muito mais do que todos os outros candidatos. Será? Não juntos, mas muito mais. Vamos ver, estamos apenas começando. Exatamente, eu disse que eu me arrisco a dizer. Não sei se é verdade, não sei. Ouçam aí e me desmintam caso eu esteja errado. Bom, a primeira polêmica aqui que a gente trouxe do Bolsonaro é que em 3 de setembro de 1986, como a gente disse lá no comecinho do programa, o Bolsonaro escreveu na seção Ponto de Vista da revista Veja um artigo intitulado O Salário Está Baixo. Isso rendeu 15 dias de prisão para ele. O fato é que isso sensibilizou os demais militares, que o enviaram cartas, tendo apoio explícito de oficiais do Instituto Militar de Engenharia e de esposas de oficiais também, que fizeram protestos em frente ao complexo militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Bolsonaro foi absolvido pelo STF 2 anos depois, lembrando que ele ficou preso só por 15 dias. Bom, vamos agora voltar ao campo da história e vamos apresentar os fatos que resultaram nessa prisão. Vamos. Primeiramente, vamos falar do coronel Carlos Alfredo Pellegrino, que descreveu na época Jair Bolsonaro com excessiva, abre aspas para ele, com excessiva ambição de realizar-se financeiramente e economicamente. Fecha aspas. Segundo o superior, coronel Alfredo Pellegrino, ele ainda completa. Bolsonaro tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, o que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado aos seus camaradas, como pela falta de lógica e racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. E aí, como bem disse o Thiago, em 1986, ele ganhou grande projeção, o que levou ele a escrever nesse artigo da revista Veja. O artigo era intitulado O Salário Está Baixo. Para o Bolsonaro, o desligamento de dezenas de cadetes da AMAN se devia aos baixos salários pagos à categoria de uma forma geral, e não aos desvios de conduta como queria deixar transparecer a cúpula do Exército. O artigo provocou a sua prisão por 15 dias, como já foi dito, por infringir o regulamento disciplinar do Exército. A atitude de seus superiores levou à reação de oficiais da ativa e da reserva, inclusive o general, na época, o Newton Cruz, ex-chefe da Agência Central de Serviços Nacionais de Informações, que é a SNI, no governo João Figueiredo. Só que ele recebeu apoio, tá, dos militares da reserva e da ativa na época. Bolsonaro recebeu cerca de 150 telegramas de solidariedade das mais variadas regiões do país, além do apoio de oficiais do Instituto Militar de Engenharia, o famoso IME. Uma outra polêmica que a gente trouxe aqui foi uma polêmica que ficou conhecida como Beco Sem Saída. Essa é grande, tá, gente? Peço paciência aqui que eu vou tentar trazer o maior número de detalhes. Em 27 de outubro de 1987, Bolsonaro informou a repórter da Veja, Cássia Maria, sobre a Operação Beco Sem Saída. A mesma visava a explosão de bombas de baixa potência em banheiros de quartéis da Vila Militar e da Academia Militar das Agulhas Negras em protesto ao baixo soldo dos militares. Soldo aqui é salário, tá, gente? Remuneração, só pra situar você. Bolsonaro teria desenhado a bomba que seria posta na adutora do Gandu, que abastece água no município do Rio de Janeiro. A revista entregou o material ao ministro do Exército, que após 4 meses, declarou o material e a reportagem como verdadeiras. Em 19 de abril de 1988, o Conselho de Justificação Militar considerou-o culpado e que fosse declarada sua incompatibilidade para o oficialato e, consequentemente, perda do posto e patente, nos termos do artigo 16, inciso 1º da Lei nº 5.836, de 1972. Bolsonaro disse que a reportagem usava-se de acusações fraudulentas para vender mais com artigos sensacionalistas. O caso passou para o STM, Supremo Tribunal Militar, que, após laudo pericial feito pela Polícia do Exército, o absolveu, alegando que as provas eram insuficientes por não permitirem comparações caligráficas, uma vez que a letra era de imprensa. O laudo da Polícia do Exército seria, futuramente, desmentido pela Polícia Federal, que confirmou a caligrafia de Bolsonaro no documento. A operação, no entanto, só seria executada caso o reajuste concedido aos militares pelo governo federal ficasse abaixo dos 60%, e serviria apenas para assustar o ministro do Exército, na época, o general Leônidas Pires Gonçalves. Uma outra polêmica aí que a gente trouxe para vocês foi a polêmica que a gente titulou de Salve Ustra. Essa ficou muito famosa. Em 17 de abril de 2016, Bolsonaro elogiou Eduardo Cunha pelo trâmite do impeachment de Dilma e também homenageou Carlos Alberto Brilhante Ustra. Depois de 17.853 reclamações com teor de manifestação, o Conselho de Ética da Câmara abriu uma representação acusando-o de ter faltado com decoro durante o voto. No entanto, a mesma foi arquivada depois de 11 votos contra a representação a 1 voto a favor da representação. Só para situar a galera aqui também, decoro nada mais é do que uma norma que as pessoas têm que seguir dentro de um certo cargo. Então faltou com decoro, ele faltou com as normas dentro daquele cargo. Uma outra polêmica que a gente trouxe também aqui sobre o Bolsonaro é que em dezembro de 2014, essa também ficou bastante famosa, durante a discussão no plenário da Câmara dos Deputados, Bolsonaro proferiu a seguinte afirmação à deputada Maria do Rosário. Jamais estupraria você, porque você não merece. Ipsis verbis, tá, gente? Foi assim como foi dito. Existem diversas interpretações do que foi dito, mas se você pegar a frase "você não merece ser estuprada", tudo bem. até cabe um debate, mas com essa entonação que foi dita, e tem vídeo, né, registro sobre isso, é meio difícil de acreditar, mas tem várias pessoas que contestam essa acusação aí de Bolsonaro. Fica aí à vontade para você pesquisar mais e tentar colocar sua opinião sobre esse tema. Tá certo. E aí, uma última polêmica, finalmente, né, que a gente traz aí sobre o Bolsonaro. A gente avisou que ele colecionava algumas polêmicas. Isso são algumas, tá, gente? Exatamente. A gente trouxe aqui a polêmica que a gente apelidou de Energia para Roubar. Essa polêmica, ela se trata da lista de Furnas, que é o nome atribuído a um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ocorrido nos anos 2000 e que envolve a empresa estatal Furnas Centrais Elétricas. Daí o nome Energia para Roubar, que a gente carinhosamente apelidou. Com sede na cidade do Rio de Janeiro para abastecer a campanha de político, em sua maioria do Partido da Social Democracia Brasileira e Partido da Frente Liberal nas eleições de 2002. Originalmente divulgado pela revista Carta Capital, o tema denunciou políticos, magistrados e empresários de receberem dinheiro ilegal através do então diretor da empresa Furnas Centrais Elétricas, Dimas Toledo, e do publicitário Marcos Valério. O nome de Bolsonaro estava nela, tendo recebido o valor de R$50 mil. A Polícia Federal havia recebido as cópias e apontou indícios de montagem e fraude. Posteriormente, a original fora averiguada pelo Instituto de Criminalística Nacional, ICN, onde o laudo diz que não houve montagem e atestava que a assinatura de Dimas Toledo é verdadeira. Embora em listas em si seja verdadeira, a Polícia Federal afirma que não tem como atestar o conteúdo da mesma. E abre aspas para Bolsonaro. Seria incapaz de amar um filho homossexual. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Fecha aspas. Agora a gente vai dar início ao bloco que, na minha opinião, já deixo aqui de antemão avisado para vocês, é o bloco mais interessante, o bloco mais legal aqui da série Candidatos, que é o bloco de opiniões. Mas antes, nós temos que ser muito corretos e muito honestos em dizer que tudo que foi fato, tudo que foi história, tudo que foi informação foi dado até aqui. Daqui para frente são as nossas opiniões única e exclusivamente. Eu, aqui, já deixo claro para vocês, que eu acho muito interessante que vocês ouçam esse bloco de opiniões, embora vocês devam se sentir livres para ouvi-lo ou não, mas por que que eu considero que vocês ouçam? Porque aqui a gente vai trazer possíveis contradições, possíveis elogios e entrar mais em detalhes em algumas coisas que a gente citou aqui durante o programa, e com isso a gente vai formar debates, e com debates a gente forma as nossas opiniões também, e aí entra no senso comum de escolher o melhor candidato para 2019. Lembrando que a gente também vota nessas eleições. Exatamente. E agora a nossa opinião como eleitor. Bolsonaro, né? Bolsonaro. A gente citou aí que ele tem a política de querer proteger as famílias. Pergunto eu o que seria a proteção às famílias, uma vez que a conjuntura familiar no mundo, não só no Brasil, mudou bastante. Antigamente, as famílias eram constituídas por mulher, homem, um filho ou mais de um filho. Hoje as coisas mudaram, nós temos famílias que é uma mãe e um filho, um pai e uma filha, dois pais e um filho, exato, duas mães e um filho, três pais, uma mãe e um filho, enfim. Hoje tudo é possível. Tudo é diferente. E como que você enquadra o que, que é uma família? Para mim, uma família é uma união de pessoas, né? Se é reconhecida pelo Estado ou não, isso é outra questão. Exato. Mas hoje a questão de família mudou bastante. Se a gente pegar as regiões mais pobres da cidade, principalmente aqui em São Paulo, o número de mães solteiras ou mães que cuidam dos seus filhos sozinhas é muito grande, né? Uma mãe foi uma dessas. Exatamente. Então é difícil você querer trazer essa visão cristã de família, que é como ele traz, numa realidade que já não é mais essa. Inclusive, falando sobre essa coisa da moral cristã, o Bolsonaro sempre teve um discurso muito forte, mais voltado aí pro militarismo, e engana-se quem acredita que ele sempre foi conservador, muito pelo contrário. Exato. Ele já foi preso, inclusive, por um movimento, podemos dizer, entre aspas, sindicalista, uma vez que ele, sim, defendeu aí a sua categoria de trabalho. Eu não sei se existe, de fato, um sindicato dos militares, até onde eu sei, não. Por favor, avisem-nos caso existir. Mas foi em prol de uma causa que os demais sindicatos, por exemplo, lutam, né? Aumento salarial. E que, entre miúdos, nem deveria existir, uma vez que os militares, né, a priori, estão ali dispostos a defender a nação. Eles recebem ali um salário, mas é mais ou menos, não é uma relação trabalhista comum. É uma ajuda que o Estado paga a eles, não se pode colocar como uma relação de trabalho. O militar, ele não vai lá e bate o ponto e dá 6 horas da tarde, eles tira o ponto, pega o metrô e volta para casa. Não é bem assim que funciona, mas ele tem total liberdade para defender as causas. Porém, de repente, ele mudou o discurso e passou a defender a moral judaica cristã, inclusive defendendo aí o Estado de Israel na política internacional, o que abre para outras questões, lembrando que o Brasil reconhece aí os dois estados, tanto Israel como a Palestina, que é um estado em disputa. E Jerusalém, vocês, né? Isso. Defende que Jerusalém não é a capital de Israel, é a capital dos dois estados. E ele pretende mudar isso, e de repente ele mudou essa moral. Me pergunta aqui se é por causa do apoio que ele vem recebendo aí dos partidos considerados cristãos aí para sua campanha de presidência da República. Outra polêmica também, aqui já entra uma polêmica, é que segundo uma matéria da Veja, Bolsonaro usaria bots, robôs, olha só, em suas contas sociais para se autopromover. Não vamos ser hipócritas aqui, realmente existe o mercado de bots, né? E como que ele funciona. O mercado, de certa forma, é legal, porque isso aí é vendido pelas próprias redes sociais. Você nem só pelas próprias empresas, mas por outras empresas também. Mas não existe dentro das redes. Exato, mas a questão é que não existe nenhuma legislatura que proíbe esse tipo de coisa. Existem empresas especializadas que vendem bots, seguidores e tudo mais, e o próprio Facebook, por exemplo, vende a possibilidade de você ser mais influente, caso você queira. Inclusive, quero só trazer um detalhe aqui, que não é tão importante, mas acho que cabe no debate. O Facebook, né, já foram investigados, tem várias farms, várias fazendas de likes, de compartilhamento, na China. Sim. Na China, um negócio assim que você vê uma parede cheia de celulares, que as pessoas ficam ali, né, operando celulares para realmente fazer esse serviço que é proposto pelo Facebook. É assim que funciona pelo Facebook, como funciona pelas outras redes sociais e outras agências, eu não posso confirmar, mas no Facebook é assim. Outro ponto que eu queria ressaltar é que ele se aliou aos religiosos, como vocês bem sabem, como eu já citei aqui. Inclusive Magnum Malten, que é um religioso muito forte lá dentro da política brasileira. Isso, inclusive Feliciano também. Feliciano também. E também é outro que coleciona grandes polêmicas aí, né? Feliciano e o Malafaia também. Exato. Malafaia que, inclusive, celebrou um dos casamentos de Jair Bolsonaro. Exato. Por que ele teria se aliado aí aos partidos cristãos, né? Seria para anular a competitividade, uma vez que os dois defendem mais ou menos a mesma pauta, o conservadorismo? Será que foi por isso que ele se aliou, para anular a competitividade? Porque se existisse um outro candidato conservador, como um desses partidos, um Marco Feliciano, por exemplo, candidato à presidência, sim, iria bater de frente com o Bolsonaro. Então, sim, ele decidiu se aliar. Vale lembrar que ele também já procurou outros candidatos aqui na série Candidatos, que vocês verão, descubram aí quem é, não vou falar. Ele já se aliou a outros candidatos, já procurou aliança com os outros candidatos que tinham essa visão conservadora política. Exato, e lembrando que isso aí que o Gui está trazendo é uma opinião e uma observação muito bem feita, porque a gente sabe que a dita bancada evangélica dentro da política é grande. Então, faz todo sentido. Justamente para conseguir apoio, exato, no Congresso, caso ele seja eleito. Aqui eu vou trazer um ponto muito interessante da Rússia, né? A Rússia, que teve a Copa recentemente, inclusive a França foi campeã. Já tô adiantando aqui, zoeira, para tirar, mas vai ser. Eu vou dar um exemplo, vocês vão ver onde eu quero chegar. Na Rússia, desde o tempo de Stalin, pasmem vocês, o homossexualismo é proibido. Sim. E até hoje, o homossexualismo na Rússia não é ditamente proibido, mas é proibido, por exemplo, você ficar com outro homem ou com outra mulher em lugares públicos, porque isso influenciaria outras, exato, pessoas a essa cultura homoafetiva, segundo a Rússia. Tá? Só uma pequena correção com todo respeito, senão, sim, o pessoal politicamente correto vai comer teu couro. Homossexualidade. Homossexualidade, desculpa aqui, exato, o termo, tá? Existem leis que proíbem a demonstração de afeto homossexual em lugares públicos. Da Rússia, hein, gente? Isso. Aí eu me pergunto, trazendo para cá pro cenário brasileiro, uma vez que Bolsonaro se aliou aos partidos cristãos, e nós sabemos muito bem a posição sobre isso dos partidos cristãos, tem partidos até que deixam isso já explícito no manifesto, sim, e ele já se declarou aí contra o conteúdo gay nas escolas, sim, como que ele reagiria a essas posturas, a essas pautas, entre aspas, anti-LGBT, sendo presidente da República? Ele pode até não dar muita importância para isso, mas ele vai ter que atender a contrapartida, porque os partidos cristãos estão apoiando ele, e quando ele for eleito, ele vai ter que agradar esses setores que apoiaram ele na candidatura. Exato. Então, se vier uma proposta de lei dessa, como que Bolsonaro irá reagir? Então, eu não acredito que, ou como muitas fake news levantam por aí, inclusive Bolsonaro levanta várias fake news, inclusive as polêmicas as que a gente trouxe são as que existem. Sim. Os que vocês não viram aqui, ou são fake news, ou não têm dados concretos, usem nosso podcast como base para saber do que o Bolsonaro é acusado, das coisas que ele já fez, mas ele não pretende aí criminalizar a homofobia, entre aspas. Mas se vier uma lei dessa, como que vai ser a postura dele, né? Lembrando que ele não controla o que ele é apresentado no Congresso, e acredito eu que deve ter várias leis desse tipo na fila para entrar em debate no Congresso. Como que ele reagiria a isso, né? E deixo aqui essa opinião. E outra opinião também para finalizar a minha parte. Como eu disse, ele defende Israel e também ele já andou se aproximando aí de Taiwan. Sim, né? É verdade. E isso levanta um grande problema na política econômica e na política internacional, porque na política internacional existem duas Chinas e você pode reconhecer apenas uma. A China capitalista, que é Taiwan, que quando teve a revolta de Mao e tudo mais, né, ou a revolução comunista dentro da China, os capitalistas foram para a ilha de Formosa, atualmente Taiwan, e se ficaram reclusos ali o partido de direita, enquanto o partido de esquerda governa o restante da China. E tanto a Taiwan como a China não reconhecem umas às outras. A China reconhece que Taiwan é uma região rebelde, e Taiwan não reconhece a China. E as duas é assim, ou você negocia com uma, ou você negocia com a outra. Exato. Sabemos que o Brasil faz parte do BRICS. É Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Exato. Como é que vai ser isso? Ele começou a conversar com Taiwan, ele vai querer firmar algumas coisas com Taiwan só por base ideológica. Aqui eu sempre critico os dois lados. Tem gente que quer fazer negócio, né? Já teve governos aí que procuraram negócios com Angola, com Venezuela e com a China, que são países comunistas. Sim. E aí a gente tem que criticar o outro lado. Porque é certo, então, um cara que é de direita, conservador, fazer negócio somente com países capitalistas? Não, a balança comercial é muito mais interessante para o Brasil ser parceiro da China do que ser parceiro de Taiwan. Taiwan, inclusive, que está sofrendo com isso, que não consegue mais competir com a China e nem vai conseguir, porque são mais de não sei quantos bilhões de chineses, enquanto Taiwan é super pequeno. Mais então, de 1 bilhão. Tem essa questão que o Bolsonaro está levando não só internamente as suas questões conservadoras de direita para dentro do país, como para fora também na sua política externa. E isso não dá muito certo. Exato. Inclusive, tem um outro argumento que corrobora isso aí que você, na minha opinião, brilhantemente trouxe. Que Bolsonaro, ele é muito crítico, ele disse que a China está comprando o Brasil. Só que aí ele vai para um território que internacionalmente fica complicado definir qual país ele quer estabelecer de fato essas relações econômicas. Porque Taiwan se considera independente. Mas a República Popular Democrática da China considera Taiwan, como você muito bem disse, uma parte da China, embora rebelde. Então fica aí essa dualidade, né? Bolsonaro critica que a China está comprando vários pedaços do nosso país, né? Vários setores também. Mas, né, foi num país que é considerado por muitos parte da China também. E muito, muito interessante essa sua observação, muito válida. A gente tem que ficar de olho nisso aí e cobrar o candidato sobre isso. Agora vamos lá. Vou dar as minhas opiniões aí, terminadas do Gui. Realmente, esse ponto que você tocou, foi um ponto que inclusive eu nem me toquei, da Rússia, né, que passou aí por um regime comunista fortíssimo, né, que provou que não dá certo, por isso acabou se dissolvendo. E lá existe essa lei, né, anti-LGBT, vamos colocar assim para generalizar mais o assunto. E aqui no Brasil, né, a gente tem o Bolsonaro, que ele é muito forte aí com as opiniões dele. E aí, dependendo do momento, dá a impressão, vou falar da impressão porque eu não quero colocar alguma coisa que ele de fato não disse, mas dá a impressão que ele realmente é contra os gays. Só que em outros discursos ele fala que não tem nada a ver com a vida deles, eles vão fazer o que eles quiserem da vida deles. E realmente fica muito dúbio aí. E se misturar com a questão que o Gui trouxe aqui pra gente, dessa mistura dele com a bancada evangélica, realmente é um tema de muito debate. Eu sou um cara aqui que, pra quem já ouve bastante o Podpah, sabe que eu sou contra aí algumas políticas de esquerda, dessas que são segregadoras e que querem dividir a população entre os gays, entre os negros, entre as mulheres e etc. Mas nesse caso, a gente não pode deixar uma convicção religiosa, por meio do Estado, ser maior do que a liberdade do indivíduo. Eu, como cara que concordo com o liberalismo, não com tudo, mas concordo com o liberalismo, e concordo com algumas ideias de Bastiat, digo algumas porque não conheço todas, infelizmente. Mas Bastiat traz aí 3 direitos essenciais à vida humana. a propriedade, a liberdade e a segurança. Se o indivíduo ele tem direito à liberdade, então o Estado não pode, ainda mais por meios religiosos, dizer qual tipo de família eu posso ou não formar. Sim. E por que eu estou trazendo isso para o debate? Porque o Bolsonaro, ele é batido por vários frontes, né, por vários lados, acusado de não entender nada de economia. E, para suprir esse déficit dele, ele chamou o Paulo Guedes. Paulo Guedes, que eu vou tecer mais comentários sobre ele pouco adiante. E Paulo Guedes é um liberal assumido, né, pós-doutorado em economia, então quer uma figura maior do que ele, não estou dizendo que ele é a única, mas quer uma figura maior do que ele, porque é difícil encontrar, né? Então esse peso aí de liberdade, de liberalismo que ele tem com Paulo Guedes, se ele se contradizer com esse peso moral do Bolsonaro, ele vai ter sérios problemas daqui para frente. Porque ou ele assume que o Estado não tem poder para fazer isso por meio da religião, e aí, de fato, ele faz aquilo que ele já falou em alguns discursos, que é cada um com a sua vida, e, né, fazendo valer o princípio liberal aí de Bastiat, que eu tenho certeza que o Paulo Guedes deve concordar por ser um liberal, ou ele assume que ele vai contra os princípios liberais do próprio economista. Entendeu? Porque o economista dele é liberal, mas a gente tem que lembrar que o liberalismo não é só econômico. A gente tem várias ideias liberais fora da economia também. Inclusive ideias liberais que entram dentro do plano econômico também. Exatamente. Ou uma coisa influencia a outra. Exatamente. Não tem como ser liberal somente na economia. Exato. Outra coisa muito importante, importantíssimo. Bolsonaro, ele bate muito forte na questão de doutrinação na escola, principalmente doutrinação LGBT. Na minha opinião, ele tem a razão dele, ele já mostrou alguns materiais que eu também considero inapropriados para crianças dentro de escola. E ele fala que ele é contra uma criança, né, ser influenciada por esses ideais aí, né, LGBTs por influência da escola. Ele é contra isso, eu sou contra também. Ou seja, o Estado não deve influenciar nessa questão. Deve ensinar a ser tolerante, sim, deve. Mas ensinar do jeito que está sendo ensinado, como eu vi um livrinho, vou tentar deixar aí no dossiê ou no post, realmente eu também sou contra. Por que eu estou falando isso? Porque do mesmo jeito que ele não quer o Estado influenciando esse tipo de ensino para as crianças, ele também não pode querer o Estado influenciando questões morais, religiosas, que ele é contra, entendeu? Então não pode ter dois pesos e duas medidas. E a gente precisa ficar em cima disso. Se ele é contra o Estado ensinar questões LGBT dentro da escola, por meio do Estado, consequentemente, então ele também não deve ser a favor do Estado, ser contra comunidades LGBT por si só e pela moral cristã. Até porque a gente sabe que o Estado deve ser laico, né? Muito embora também, eu não posso ser hipócrita e tenho que trazer pra cá a liberdade religiosa que existe aqui no nosso país, né? Às vezes não tão cumprida, mas ainda assim existe, por lei. Por que eu tô falando isso? Porque também, por outro lado, o Bolsonaro ele não pode ser condenado por ter as convicções morais dele, entendeu? O que ele não pode fazer é trazer aquilo que ele acha como verdade universal para o Estado e, consequentemente, para a nação inteira. Isso ele não pode, isso eu acho que todo mundo concorda. Agora, ele também não pode ser rechaçado por ter as opiniões dele, ele não é obrigado a aceitar, entendeu? Inclusive, tem um programa muito legal, Agora São Elas, ou A Voz é Delas, do Raul Gil, né, que tem mulheres ali. O corpo do programa, do quadro, na verdade, é feito só por mulheres. Inclusive, quando eu digo só por mulheres, tem lá a Tammy Gretchen, que é filha da Gretchen, né, que nasceu mulher e hoje se assume homem. E ela também faz parte do quadro, que eu acho bem democrático, né? A gente tem que procurar esses espaços por aí, não por lei. Não tentando empurrar minorias. Exato. Do jeito que eu já critiquei aqui, não vou me delongar. Mas é esse o ponto, né? Inclusive, esse programa é muito interessante. Foi um programa bem legal. Eu assisti, foi bem bacana. Foi bem democrático. Ele não foi atacado. A Tammy, inclusive, concordou com ele em algumas coisas. Ela fala, olha, vou chamar de ela, tá? Que a gente chama de ele. Ninguém é obrigado a aceitar. E realmente ninguém é obrigado a aceitar. Mas todos são obrigados a respeitar. Nesse ponto, eu encerro minha opinião aqui. Queria trazer aqui uma coisa bem interessante. Teve uma esposa do Bolsonaro que ela era secretária parlamentar na Câmara dos Deputados. Depois de pouco mais de um ano com bolsa, né, e aqui eu já vou até explicar uma coisa para os ouvintes, a gente tende a dar apelidos carinhosos para os candidatos. Sim, Bolsonaro no, é o bolsa. No caso do Bolsonaro é o bolsa, bolso, borsa, borso, bolsitos, etc. E depois de estar um pouco mais de um ano com bolsa, o salário dela triplicou. Olha aí. Isso foi antes de ter a lei do nepotismo, né, que foi colocada aí pelo STF, e depois dessa lei ela foi exonerada. A gente sabe que o Bolsonaro ele tem parentes, né, também dentro da política, né, filhos, mas estou trazendo isso por quê? Justamente pela aquela frase que o Guilherme citou no começo, ambição excessiva em realizar-se financeiramente e economicamente. Importante colocar isso, né? Embora o Bolsonaro não esteja envolvido em nenhum caso de corrupção, né? Eu achei importante trazer esse ponto, né? Porque é curioso, o salário dela depois de um ano triplicar, né? Isso não acontece em nenhum cargo aqui no Brasil, não até onde eu sei. Ah, privado não, né? Mas por... É, pois é. E por ser público que eu trouxe. É. E Importante lembrar também que tem uma polêmica aí que acusa o Bolsonaro de receber 200 mil reais aí da Odebrecht. Só que eu vou esclarecer aqui, tá? Ele recebeu e realmente esse dinheiro caiu na campanha dele. E caiu, aliás, a Odebrecht não, foi a JBS. E caiu como vinda da JBS. O remetente foi a JBS, explicitamente. O que ele fez? Ele foi lá e fez um cheque, tem até foto, e devolveu esse dinheiro. O que acontece foi que depois esse mesmo valor voltou para ele como nome do partido. Então, moralmente falando, ele teve a decência de falar: não, eu sei que essa empresa aqui está envolvida com vários outros partidos que eu não concordo e que futuramente se mostrou corrupto, né? E ele devolveu o dinheiro. Esse dinheiro voltou para ele como doação do partido, né? Aí vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas no momento em que ele soube que teve hipótese de fraude, ele devolveu. Sim, vale lembrar que vocês vão descobrir aqui na série Candidatos que a devolução de dinheiro de campanha é uma coisa bem complicada de se fazer. Mas vale lembrar que os números aí de doação de campanha estão todos disponíveis se você quiser consultar por si próprio. Exatamente. E outra coisa também, o Bolsonaro, ele recebeu esses 200 mil reais do fundo partidário. E fundo partidário é legal para todos os partidos. Exato. E ele recebeu de novo esses 200 mil reais pelo fundo partidário. Então, nessa segunda vez que o dinheiro veio, não está ilegal. Não perante a ação do Bolsonaro, que ele fez, na minha opinião, certo. Agora, deixa eu criar um quadro aqui rápido, porque a gente precisa acabar esse programa que já tá enorme. Se você for pegar o Bolsonaro do jeito que ele é, sozinho, na minha opinião, ele é parcialmente condenável e eu excluiria ele da minha lista de possíveis candidatos para se votar. Porém, isso é uma coisa muito importante, o Bolsonaro, ele é uma face da moeda. E a outra face da moeda é o Paulo Guedes, que é o economista. Por quê? Porque acusam o Bolsonaro de não ter planos econômicos e, de fato, ele até dá um argumento interessante, né? Ele fala, olha, se é assim, por que você não pergunta sobre medicina, né? E, inclusive, ele faz uma outra crítica. Ele fala, o que acontece é que hoje nos ministérios colocam-se pessoas, inclusive, por interesses e favores, e não coloca ninguém que realmente é capaz de desenvolver um papel dentro daquele ministério. Dentro dessa seara, ele traz aí como ministro da Fazenda, né, dele, o Paulo Guedes, e também o mesmo Paulo Guedes que vai fazer o seu plano econômico aí de governo. Vale lembrar que ele já declarou uma vez que, caso eleito, ele indicaria para o Ministério de Ciências e Tecnologias e tudo mais, Márcio Pontes, o astronauta brasileiro. Exatamente, que já foi para a NASA e etc. Um cara que também é competente para dirigir aí o ministro de Tecnologia. Se você quer saber mais sobre ele, existe um podcast, um Nerdcast, em que ele participa. Procure lá. Muito, muito boa indicação. E o Paulo Guedes, ele é um desafogamento, na minha opinião. Por quê? Porque o Bolsonaro, por mais que ele esteja, ele tem razão nas opiniões dele, mas dá a entender que, do jeito que ele fala, ele vai destruir o nosso Estado, se você olhar assim por cima. É. Principalmente que a mídia fala. Exatamente. Inclusive, né, vou tocar aqui na questão das armas rapidinho. Eu sou a favor da liberação de armas, só que antes da liberação de armas, eu sou a favor de uma melhoria expressiva que hoje se mostra muito necessária, que é a segurança pública. Na minha opinião, você dar armas sem mexer na segurança pública é a mesma coisa que falar pro cidadão o seguinte: olha, nós não somos capazes de te proteger pelo Estado, então nós vamos te dar o direito a ter uma arma e você que se vive. Vejam bem, eu sou a favor da liberação de armas, mas não sou a favor da liberação de armas, assim como não sou a favor da liberação de drogas, enquanto a gente não arrumar a situação de segurança aqui no nosso país, que a gente sabe que está um caos. Aí eu trouxe aqui umas frases do Paulo Guedes, que eu achei assim bem contundentes e que sustentam bastante, que tornam muito fortes essa aliança aí de Paulo Guedes e Bolsonaro, né? Perguntaram para ele, como um senhor tão liberal pode se aliar a um general do exército? Aí ele falou o seguinte: bom, na nossa bandeira a gente tem as palavras ordem e progresso. Quando a ordem se junta com o progresso, vocês acham estranho? Eu achei essa frase de uma magnitude extrema. Por quê? Porque o Bolsonaro, indiscutivelmente, é figura da ordem. Vocês podem discordar, moralmente falando aí, das questões LGBT, etc e tal, mas questão de ordem, segurança, inclusive isso está expresso nas propostas dele, para mim, dentre os candidatos, ele é figura da ordem, da ordem. E por outro lado, Paulo Guedes, ele é figura do progresso, porque ele é um economista, PhD, liberal para Frentex, que tem aí algumas propostas já ditas, né? Inclusive as que a gente falou, são aí ditas por ele, né? Elaboradas por ele. E bem inteligente as colocações que ele fez. E muito, interessantíssimo, porque é justamente o que a gente não está tendo no momento, que é ordem e progresso. E isso aí já validou o argumento dele muitos anos luz. Paulo Guedes também citou uma outra frase, ele falou o seguinte, perguntaram para ele, né? Nossa, como o senhor consegue, né, conviver com ele, que é tão oposto aí? Ele falou o seguinte: o Jair evolui com uma velocidade muito maior do que os economistas brasileiros evoluíram e que os presidentes passados evoluíram. Isso é muito interessante, porque no passado o Bolsonaro, ele foi contra a privatização, sim, que o Fernando Henrique propôs, né? Sim. Ele foi contra essa privatização, inclusive ele foi questionado quanto a isso. Ele falou: bom, como o senhor, que no passado era contra privatizações, foi contra lá no governo do Fernando Henrique, foi contra o Plano Real, que foi o único plano que deu certo, conseguiu estabelecer a economia, e hoje se diz liberal. E o Bolsonaro, ele dá um argumento que é simples, mas muito verdadeiro. Ele fala: as pessoas evoluem, quem não evolui são idiotas. Sim, ele assume que ele tinha uma posição e que ele mudou. Exato. Isso é bonito de ver uma pessoa. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito e muito honesto. E realmente a vida é assim. Quem falar que nunca evoluiu em nenhum momento da vida tá mentindo. Eu, por exemplo, nunca fui interessado em política, né? Acredito que você também, durante esse tempo da sua vida, a gente tem pra cá, nós dois juntos, né? Que é até legal, porque um vai dando força pro outro. A gente tá bem interessado em política, inclusive. Estamos aqui na série Candidatos. Exatamente, estamos aqui na série Candidatos. Uma outra frase dele também, do Paulo Guedes, foi que ele disse o seguinte: ele chegou no Bolsonaro e falou: você vai ser o primeiro presidente da República nos últimos 40, 50 anos que vai amputar os seus próprios poderes. Aí você fala: ah, mas quem garante que ele vai conseguir fazer isso aí com o Bolsonaro? Bom, eu não posso garantir, ninguém pode garantir, mas o Paulo Guedes, ele disse que o Bolsonaro, ele dá muita liberdade pro Paulo Guedes desenvolver suas propostas. Inclusive, né, ele disse que conversa direto com o Bolsonaro, e o Bolsonaro, né, ouve as propostas dele e fala pra ele: vai escrevendo aí. O que é muito importante, porque ele dá liberdade. O que é totalmente oposto à visão que a gente tem, que até mesmo eu tinha, dessa visão aí impositora, ditadora, né, déspota até do Bolsonaro. Durante essa entrevista também, o Paulo Guedes fala o seguinte, que muitas pessoas chegam nele e falam: ah, mas o Jair não tem nada de economia. Ele dá uma frase também bem interessante. Ele fala o seguinte: quem congelou o preço e poupança, sabia de economia? Entendia alguma coisa de economia? Referindo-se aí à época do Collor, né? Que foi empichado. E realmente foi aí uma resposta que eu considerei muito inteligente, né? Embora simples. E para finalizar aí, ele diz uma coisa muito interessante, que a gente inclusive critica, que a direita, ela deixa muito de olhar pro lado social da coisa, né? Da política. E o Paulo Guedes, ele fala o seguinte: o Estado, ele é próximo do máximo por estar bem próximo do PIB, ou seja, se referindo aos gastos do governo, que realmente a gente sabe que passam ali dos 50% do PIB. Porém, socialmente, o Estado é próximo do mínimo, porque o dinheiro não chega no povo. Ou seja, na minha opinião, todos os defeitos que o Bolsonaro tenha ou possa ter, eles são totalmente dirimidos, aí, dizimados pelo Paulo Guedes, que tende a ser o futuro ministro da Economia. Tende a ser o futuro ministro da Economia. Lembrando que a gente está falando de um possível ministro só. Exato. Existe já uma equipe junto, exato, com o Bolsonaro. Exato. A gente tem muitas propostas liberais de outros candidatos que vocês vão ver aí durante o decorrer da série Candidatos. Porém, o único, eu acho, né, não tenho certeza, ouçam aí para saber. O único que fala aí dessa dualidade do Estado, que é máximo em gastos e mínimo em servir ao povo, o único que fala disso, sendo liberal, é o Paulo Guedes. Outra coisa também que eu achei muito interessante é que o Bolsonaro, ele deixou explícito que ele vai lançar o plano dele de governo em agosto. E numa eleição, que a gente tem vários candidatos que nem sequer apresentaram o plano de propostas, ou quando apresenta tudo errado, ou quando apresenta de maneira duvidosa, Bolsonaro, ele deixa claro, ou seja, galera, vamos cobrar o Bolsonaro em agosto, caso isso aí não seja divulgado de fato. Ele é um dos poucos que fala alguns dos ministros que vai nomear, né, inclusive da Ciência e da Tecnologia, como o Gui muito bem lembrou, e um dos únicos também que fala quando o plano de governo dele vai estar pronto, que inclusive é antes das eleições e antes do mandato de fato, que é muito importante. Essas são as minhas opiniões quanto ao Bolsonaro. Sobre a questão do desarmamento, armamentos, queria deixar aqui uma historinha e uma reflexão para vocês. Não vou fazer conclusão. Estava eu dentro de casa e moro numa região muito efervescente de São Paulo. Certo. E estava tendo lá um bailão, né? Uma música alta, as famosas tabacarias, agora tomando conta da região paulistana. Que é bom. Da noite paulistana. Não foi tão bom esse dia, porque houve uma discussão generalizada na rua. Estava eu no quarto preparando as pautas do programa, concentrado, e aí ouço uma discussão, pá, tudo mais, beleza. Daqui a pouco eu escuto uma briga muito feia, a briga foi se desenvolvendo, ficando cada vez mais feia, até que eu escuto uma pessoa aos brandos e falando: ah, não sei o que, você está errado, porque quem manda nessa situação sou eu. Sacou um revólver e deu dois tiros para o alto. E aí eu deixo para vocês essa reflexão: estamos preparados para os cidadãos de bem terem armas? Né? Quantas discussões nós já temos aí, brigas de sair na mão mesmo? Imagine isso com armas. Como qualificar quem é o cidadão de bem e quem é o cidadão de mal? Como que Bolsonaro vai fazer isso? Exatamente. Como muito bem disse algum candidato, se você vai armar a população, você vai armar também os sindicatos? E outras pessoas também. Bom, esse foi o primeiro episódio da série Candidatos, hoje aqui com Jair Bolsonaro. Mentira, ele não tá aqui, mas fizemos um episódio sobre ele. Esperamos aí termos elucidado diversas questões sobre candidatos. Acredito. Não? Não. Como não? Não acredito, não acredito. Vocês falaram bem do Bolsonaro? Ah, eu não falei bem. Quem falou muito bem e ficou 3 horas falando foi outra pessoa. Não, mas eu tô indignado. Eu tô indignado. Então... O cara machista, o cara racista. O opressor. O cara opressor. Misógino. Misógino também. O cara misógino? Você é maluco? Vocês são malucos? Eu quero me retratar com vocês imediatamente. Olha, primeiramente, nós não somos malucos. Talvez sejamos malucos de ser o podcast itinerante de São Paulo, porque nós somos o único podcast que anda pela cidade e gravamos episódios aí em loco, falando sobre a nossa cidade, fazendo um guia turístico da cidade, falando sobre temas importantes, tanto para quem mora aqui como para quem mora fora. Exato. Mas se você quiser falar com a gente, nosso endereço de e-mail é o falomemo@podpa.com.br. Soleta. É, eu acho que você não escutou muito bem. É falomemo@podpa.com.br. Pode o quê? Como é que é? Se você não anotou, entra lá no nosso site www.podpa.com.br. Lá tem uma guia chamada Contato. Você entra lá, tem um formulário de contato para você preencher. E a gente vai receber sua crítica e vai lê-la e vai respondê-la também, todas as críticas e sugestões e opiniões. Lembrando que aqui a gente está discutindo, então falta o seu lado do argumento também. A gente quer receber e conversar com vocês. E esse foi só o primeiro episódio da série Candidatos, tá? Vem muito mais por aí e aguardem. Vamos votar consciente. Lembrando só que Podpá é PODPA. PODPA, é isso aí. Exatamente como o Gui muito bem disse, né? Muita água ainda vai rolar aí pela frente. Fiquem de ouvidos muito abertos para ouvir as propostas dos candidatos, para saber quais são os candidatos, caso você ainda não saiba quais são, porque são muitos. E ouçam também os outros episódios, como o Gui muito bem falou, que é o Podpá. É bem interessante aí. Fica aí o convite para vocês ouvirem. E até a próxima. Até a próxima.